está no ar. O amor está no ar. Super DJ Michel, relembrando com você. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Fora em teu corpo, o que me faz dizer sim. E a gente chegou aqui no Tucano, vamos lá! Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Primeira parte hoje. Minha. Logo mais tem Palácio dos Bares, lá na Gol de Belém, vamos lá! Bora, Nina! Bora, Rodrigo! No corpo do amado. Oi! Por ti. Sofro sempre carências. Tens um desejo do amante. No corpo do amado. Por ti. Sofro sempre carências. Bora que dá 0-0 aqui. Bora, Nanda! Bora, Nanda! Ei! O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo, o que me faz dizer sim. E é pra você recordar com o Michel hoje aqui. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Ei! O sol derrete em mim. DJ Michel. Existência. Beijo, desejo do amante. Ai. No corpo do amado. Ai, que saudade. Chega junto, vem de mar, vem curtir a saudade. Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. Eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor. Que eu delirava de prazer todas as vezes que você me amou. E eu? Eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas. Que saudade! Pois meu coração não sente mais. O som do amor. O som do amor. Pois meu coração não sente mais. Só começando nosso baile hoje. Vamos que vamos! E aí? Com a gente, aí Vadino. Olha meu parceiro Rodrigo. Bora, Rodrigo! As estrelas perderam o brilho. Até a lua parece chorar comigo. E a saudade aqui no Tucano, bora! Eu me lembro de. Só começando! É tanta solidão. Não deixe mais. O Supremo. Amor, eu sei que nunca mais vou conseguir. girando, bora girando! Sua história em cada sucesso. DJ Michel. Só tá começando, vem te embora, vem curtir a saudade. Aqui com o Michel do Cinerá. Começamos, estamos dois, dois amores lindos a viver sós. Vou fazer de tudo pra ter você. Vai ser difícil de vencer. Todos lutam pra nos separar. Um amor tão puro não pode acabar. É verdade que eu nasci pra ti, e você também nasceu pra mim. É tão belo esse amor entre nós dois, hey! Nós dois. Oi, meu amor! E nem que o mundo diga não, isso queima. E onde você vai? Eu vou na rádio, na TV. Bora! Me declara só pra você. Todos vão me escutar. Bora chegar junto! Som do amor! Ei, não brinque comigo assim. Ei! Não diga que somos amigos. E eu? Eu ainda amo você. Bora de bucha aqui, Butucanos! Vem te embora! Sei. Tempo já se passou. Cineral. Mas em Cineral. Eu ainda espero você. E aí, F? Hoje alguém me falou de você. Que disse que você perguntou por mim. Eu estou aqui. Me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal. 00 aqui, F10. Te encontrar. Que vamos gelado aí, te agradeço. Telefonar, é só telefonar. Bora dançar, bora curtir, só chegando. Vai tocando pra galera aqui, muita onda aqui no Tucano. Deixa, ei! Que eu mostre pra você o meu sentimento de amor. O meu sentimento de amor. Chega de tanta desilusão. Não aguento mais discussão. Não aguento mais discussão. A gente já brigou demais por besteiras. E tudo que essa gente quer é ver a gente separar. Mas você é minha mulher e eu te amo. Eu? Eu te amo. Ei! Eu te amo. Clareou, clareou agora! Alô, Bad Boy! Valeu, meu irmão! Toma! Só aquecendo, bora! Ei! O amor está no ar. Como é lindo o seu corpo nu. É todo lindo de norte a sul. E a galera vai chegando. Sua boca tem sabor. Aqui no Tucano, João. Cineral. Tua pele, pedaço de céu. Ei, Super DJ Michel. Os cabelos são as ondas do mar. E os teus olhos têm o brilho do sol. Teu corpo todo tem perfume de flor. Eu vou chorar. E você? Se você se for. Estamos gravando o CD ao vivo hoje aqui na festa, viu, gente? Se quiser seu abraço pra sair no CD do Michel, só chega junto aqui com a gente. Vem de bola. Bora, Nina! Nossa galera da Carroça Festa lá com a gente. Já se encontrando presente aqui, ó. Grande Santa Isabel, Benevides. Um abraço pra vocês aí. Vamos lá! Ouvi falar desta minha história. Eu vou Eu tenho uma garota que é um avião. Mas ela resolveu me abandonar. E a galera vai chegando, vamos lá. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, da minha última igual, batendo aquele papo informal. Tinha os olhos verdes, era uma tentação. Um corpo de princesa, só onda sensual. Fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor muito mais. Quem pode? Pode ser então. Um ombro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. Um ator principal, ou mesmo um papudinho. Pode vir que eu não. Olha o Romarino que tá de berço hoje, lá de Curuçá, e o empresário Jabá. Tá aqui com a gente, olha o empresário Jabá. Já saindo do CD do Michel aqui. Oh, meu amor. Aqui. Não pense que eu estou solidão. Oh, meu amor. Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. Vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Olha a motoqueira Joyce, ela tá aqui com a gente, bora motoqueira. A minha louca paixão, o meu amor. Lá vem a chuva de novo. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa. O amor. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor. Bora no cego, Michel. Mas ficou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Amor, hoje por ela não sinto nada, não. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada, não. Ela tira meu sossego. E aí? Toda vez que chega perto de mim. DJ Fábio F10 com a gente. Não contente. Logo mais, detonando pra galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toda vez que eu a Super DJ Michel. Aqui. Invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Conquistou meu coração. E a menina? De onde vem essa menina? Com esse jeito de mulher e corpo de violão. Ela mexe, mexe com o meu coração. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com o meu corpo. Fico louco de paixão. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com meu que chegou o verão, gente. Chegou o verão. Te liga aí, ó. Eu não quero mais você. Porque bora, Fidesz. Você só me faz sofrer. O Supremo. Ei! Eu sinto muito em dizer. Você não consegue entender. Final de semana. No final de semana eu gosto de lazer. Fazer o quê? Brincar e beber. Como é que é? Gosto de estar com você. Gosto do clube, a piscina e do futebol. Na praia tomando sol. Adoro em cor do verão. E ela sempre. E ela fica com raiva e me olha. Com olhar convite, vamos embora. Pra disfarçar pra luz, meus amigos. Eu falo. Tô me sentindo mal. Tchau, bye, bye. Saudade. Hey! Faz tempo que eu não vejo mais você. Toma, papá. Só queria saber se estás feliz. Nós estamos gravando o CD aqui do Butanjo. Eu nunca aqui pensei em te perder. O amor. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou. Olha a Nanda aí, é bom. E eu te perdi. O tempo. Amigo Soares com a gente, bora Soares. Já invadiram. Esqueci. Tucanos. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Galera da Carroça Festa, vai com a gente também aí, ó. Você foi um abraço do Michel. Meu primeiro amor. Bora, Nina! É. Lá do Guamá. Foi o meu primeiro amor. Ei, ei. Bora! Olha a motoqueira Joyce com a gente. Alô, Joyce! Estamos gravando o CD aqui, ó. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou. Pra cima, o homem dos vida lá. Esqueci. E você? Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Meu irmão, fala Rodrigo. Sonho com você um dia pertinho de mim. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar a vontade de querer com esse amor. Fica mil e uma noite intermináveis a se amar. Amigo parceiro Dono Ubi e o amigo Luiz, lá da Amiga Gabriel, não é isso? Tá aqui com a gente, abraço do Michel, vamos lá! Os vão e voltam e me fazem sofrer. Quando durmo sonho com você a me dizer. De rocha, Rodrigo! Que vai embora para nunca mais aparecer. Eu digo, o que é que tu diz? Não! O som do amor. Ei! Não. Ei. Não. Não. Não. Não se vá. Não. Não. amigo Blaster com a gente. O amigo Tchê Blaster Tchê, né? E a Jennifer, já aqui com o Michel, obrigado. E a saudade no Tucano. Sonho com você um dia perto de mim. Quando se ama alguém não é bem fácil controlar a vontade de querer como esse amor fica. Mil e uma noite intermináveis a se amar. Dentro do meu quarto, na minha cama, fica o sol. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Baixando o DJ David Turbo com a gente. E a amiga Sheila, é o seu amor. Tá aqui no Baile do Amor. Que vai embora para o amor. Ai. E eu grito: não, não, não. Ei. Não se vá. Não, não. Você não vai acreditar. Amor, amor. Eu ando muito arretado. Amor, amor. Tomando todas por aí. Amor, amor. Curtindo um brega rasgado. Amor, amor. Você não vai acreditar. Amor, amor. Eu ando muito arretado. Amor, amor. Tomando todas por aí. Amor, amor. Curtindo um brega rasgado. Yeah, yeah. Como é que é? Danço, tomo todas pra esquecer. Essa paixão que um dia se foi e me deixou na mão com a minha desilusão. E sem teu carinho, tudo em meu mundo é tão ruim. Se eu fosse você, meu amor, eu voltava correndo pra mim. Você não vai acreditar. Amor, amor. Eu ando muito arretado. Amor, amor. Tomando todas por aí. Amor, amor. Curtindo um brega rasgado. Amor, amor. Você não vai acreditar. Amor, amor. Eu ando muito arretado. Amor, amor. Tomando todas por aí. Amor, amor. Curtindo um brega rasgado. Super DJ Michel. Super DJ Michel. Mineral. Dá-lhe mexer. Meu amor, espere por mim. Não case com ninguém. Por favor, não esqueça. Foi o seu grande amor. Bora curtir, Belevinho, bora. E lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar é eternamente, juro você e eu. Te amo, meu amor, só você é tudo pra mim. Me espere, que eu estou pra chegar. E o quê? E contigo casar. Bora, Anira, tá com a gente, Anira! Lá do Guamá! Meu amor, espere por mim. Olha a motoqueira aí! Não case com ninguém. Ei. Por favor, não esqueça. Ai, que saudade! Foi seu grande amor. A sua história em cada sucesso. Lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar eternamente, juro você e eu. Te amo, meu amor. Só você é tudo pra mim. Me espere, que eu estou pra chegar. Saudade. E contigo casar. Eita, saudade! Bora! Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer? Super. Vem, lembra do Canos. Ser feliz, vem meu bem. Vem, ah, ah, ah. Ser feliz. Bora no chão. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem. Campeão da saudade chegou. Oi! Oi! O que é que eu vou fazer? E agora? Sem você. Como é que é? Na minha vida, então vem. Oh, oh. Ser feliz, vem meu bem. Bora, Jabá, empresário Jabá com a gente. Já por aqui. Supremo som do amor. Saudade assim, ó. Bora, Benevides! E o Michel do Sol na mão chegou! Aqui, só gosto com você. O som do amor. Só você que sabe gastar o meu prazer. Tudo perde a graça distante de você. Te amo demais, não dá pra te esquecer. E o quê? Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na hora desse adeus terminar. Se você quiser, me chama. Eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo passar. Rolando aqui no Tucano. Pra fazer amor, só gosto com você. Só com você. Só você. Super. Ei, DJ Michel. Tudo perde a graça. DJ Michel, o DJ do povão. E a saudade chega na qualidade, vamos lá. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Se isso foi acontecer, é esse o destino da gente. Eu só pensei em ser feliz e agindo dessa maneira. reconhecer que eras tudo pra mim. Olha, abraço aí a galera da Carroça é Festa. Tá aqui com a gente, encontrando pra gente. Aqui no Tucanos da Orla. E o Michel tocando pra essa galera. Vamos lá. Ei, o som do amor. Saudade. Eu só pensei em ser feliz, e agindo dessa maneira foi tudo que eu quis. Você se foi, estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Que eras tudo pra mim. Manda ver. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. E tão sozinho na desilusão. Qual foi a besteira, cara? A besteira que eu fiz foi deixar você. Saudade Benevides, tá aí a suíte. Ao meu lado só resta a solidão. Ei. Como fui magoar o meu grande amor? Esquecer o amor que me deu. Ivana, Matilda, na Agamilão. Terra é uma, fui eu que errei. Ei! Tenho a certeza que no meu regresso. Fala, parceiro Rodrigo, a gente. Meu grande amor. Ele é Nina. Já recordando aqui com o Michel. Bora, Tucanos! Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar o portal, sei que vou chorar. Michel, vai DJ Michel, manda ver, meu amor. Só na categoria, bora. Sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Frígida, você diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Este teu papo já não dá. Vem, vamos, logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Oh, vontade. Você me impõe a castidade. Olha a frigidez. Deixe de lado a vaidade. Bora dançar, como é que é? Vem, vamos nos amar. Frigidez. Você me diz. Mas não me deixa pulinar. E a galera vai invadindo. Tocando da hora. E o Michel do Som do Amor detonando. Vamos lá. Som do Amor. Cineral. Com este melodrama, vamos pra cama. Ai, ai, ai, saudade. Quero falar da minha loucura. Fala da tua loucura aí, fala. Preciso saber se você gosta só de mim. Saudade. Quero te ouvir, meu bem, sem censura. Na verdade, a gente não tenta esquecer as intrigas e tentar se unir. Meu pensamento, a coisa é bonita, mas na realidade tudo não passa de ilusão. Às vezes me toco e pergunto a mim mesmo: onde foi que eu deixei a metade do meu coração? Saudade! Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Me aceite como eu sou. Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Me aceite como eu sou. O supremo som do amor está chegando. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Meu pensamento, a coisa é bonita, mas na realidade tudo não passa de ilusão. Galera da Carroça é festa com a gente. Hoje aqui no Tucanos. Já invadindo, hein? Bora pra cima! Onde foi que eu deixei a metade? Alô, parceiro Rodrigo! Você na sua amiga Nina, Guamá. Já invadindo, Tayaçuí. Senta aqui, meu bem. Aqui. Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Me aceite como eu sou. Sua história em cada sucesso. Ei! Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Meu parceiro Índio Brabo tá aqui com a gente. Aí da Hot Vile. Bora, Índio! Mal de você. Oh. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Bora, Terra Suí! Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Saudade, hein? Se agora eu, bora chegar, papá! Estou sozinho. Vamos lá. E se você ei, seu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Que saudade. Mas aonde eu chegar, quem souber minha história, para os outros vão contar. Bora, Tucanos! Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Ei! Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Já vem! Faço o que você quiser. Saudade. Fale o que você quiser falar. DJ Michel. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso do seu amor. Eu preciso de você. Você é tudo que eu tenho comigo, meu amor, meu paraíso, a razão do meu viver. A gente briga e se ama, se rola na cama, louco de desejo, brincadas e beijos. Nosso amor é chama, é fogo, é paixão, ardente de amor. Marcelo Rodrigo, Maranina, já saindo no CD aqui do Tucano. Tudo que você presente eu sou. Qualquer paixão nos separa. Ei! É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. É o parceiro Diego Leicini com a gente. DJ Gregílio Pressão, o assessor aí do vereador Flávio Farias, o Pitole, o Thiago aí do Mangueirão e o nosso amigo vereador Felipe Brito também já com a gente, obrigado, valeu. Na solidão vai embora, na janela em que eu sofria você. Alô, Pitole! Memória. qualidade aqui na Hot. DJ Michel detonando saudade pra galera. Vamos lá! Agora que eu não tenho medo. E a Tucanos! A solidão vai embora. Ei! Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por amiga Nanda, que a Rosa é festa com a gente, bora Nanda. Tá invadindo Tucano. Olha a motoqueira. Do índio pra Robelinho, ó. Alô, Robelinho, olha o índio aí pra você. Provocada por paixão. Haja coração, haja amor. Penso em você, meu amor. Ei! Toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Oba! Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. Hot vale na pressão aqui, babai, vamos lá. O teu calor. Ei! Haja. Ah, como pensei você, meu amor. Toda hora. Toda hora. Por quê? Porque sem razão me deixou. Foi embora. Foi embora. Haja coração, né, índio? Tanta dor, oh! Provocada por paixão por você. E a gente puxa mais uma aqui no Tucanos com o Michel do Sul na mão. Vamos lá! You just know. Just live in my dreams. Oh baby, you live in my heart. And I know you never care just about me. But all the same I need you, baby. I love you anyway. Je te déploie. Vous avez blessé mon cœur. Je t'aime, I love you. Que lembre de lá. A propos, Dom Pedro, Dom Jesus, a mulher. Vamos lá! Mesmo nessa paz, eu quase vou ler l'amour. E ao Michel aqui no Tucano! Yeah. Meu amor. Meu amor que foi embora e me deixou tão triste. E a galera invadindo, galera chegando junto aqui no Tucanos da Hora com o Michel Hot Vine. Muito aqui. Por que razão foi embora e me deixou? Passando de Jabona, lá da Alça Viária aqui com a gente, Alô Jabona, abraço a você, meu irmão. Tá Lídio brabo! Chega a treme a vista, meu irmão. Atenção, Bad! Olha pro gerador, papai! Bora, Bad! Campeão da saudade. O supremo som do amor. Bora chegar, vamos lá! A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, que eu voltei mais puro no céu. E aí, como é que é? Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá. Eu passei de Louro Mix, lá do Centro Mix. Já aqui com o Michel. Bora, Louro! Vou chorar sem medo. Bora, reala com o balde aí, Louro. Do tempo de onde eu vi algum azul. Você mora no meu coração. Ei! E nesse mundo. Amigo parceiro Adilson. O Adilson do Palio, Mil Grau. Ele é do DJ. DJ Teté, Pancadão. Lá da Alça Viária aqui comigo, obrigado. Eu me sinto bem. Aqui. É o amor que sonhei pra mim. Fica comigo. Bora, Rodrigo! Eu vou te amar. Bora, Nina, como é que é? A minha vida, meu doce mel, me abraça. Preciso de você pra me aquecer durante as noites de frio. Estar com você é como um sonho. Eu não quero acordar. Fica comigo.

tempo se passou que eu nem me lembro mais. Canta aí, mulher, vai. Como foi que começou o fim do nosso índio, o brabo, vai curtir esse CD lá na casa dele, doidão. Sonho eu não sei. Só no litrão. Não me lembro, só sei que eu faria tudo outra vez. Bora, índio! Aquele brilho no olhar já não é tão intenso. E a saudade de você fez um vazio imenso no meu coração, que ainda chora. Ela chora. A marca que ficou do seu adeus. E aí? Oh, oh, oh, oh, oh, que saudade. Agora o que me resta é recordar. Não adianta chorar nem lamentar, né? E de Gleicino, pressão, assessor. Aí do vereador Flávio, Flávio Farias e o vereador Felipe Brito. Já continua o Michel aqui no Tucanos, valeu! Dali DJ Michel. Vai! Nosso amor, caso complicado de se entender. Por que razão? Por coisas tão banais estragam. Amigo Pastel Rock Doido, Eduardo 33, o amigo Maurício e o Marconi, gerente aí, Top Bet, tá com a gente. O encanto, não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Não foi de brigas que o amor se fez, que o amor se fez, que o amor se fez. Manda Saigon. Caso complicado. Nosso amor. E aí, meu amor? Lacerando nossos corações. Oi, meu amor! Por favor, não vamos apagar a chama da paixão. O nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez, que o amor se fez. Cineral. Dali Michel. Chamo. Onde estás? Como é que é? Que vais voltar? Eu sonho, se sai de mim, eu sofro demais. Meu lindo amor, volte, meu amor, pra mim. Sem o seu amor, já nem sei. Só o filé. Tão horrível. Bora, Tucanos! Tanto assim. Ídio, um brabo. Onde tu estás? Eu preciso descobrir. Se com outro estás, eu te perdi. voltar. Meu sonho. Olha o sonho. Sai de mim. Nossa amiga Nino, Rodrigo, a gente. Abraço, Michel. Aqui com a gente. Ai, meu lindo amor. Volte, volte. Volte, meu amor, pra mim. Volte, meu amor, pra mim. Volte, meu amor. Oh, meu amor. Pra mim. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Essa é hino na saudade aí. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Ei! Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Já já tem Fábio F10. Nada por um outro amor. Pagar mais 50 centavos. Uma saudade mais pesadinha aqui. Aí te passa pro Fábio aí. E aí? Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tira tudo. Já não faz sentido essa busca. Bora dançar. Já não vale a pena chorar. Bora recordar, bora tocando, vamos lá. Tempo perdido, amor que ele te fez. Vai, DJ Michel. Final da história. Ei, DJ Michel. Sem rumo, mais uma vez. E é o Michel do Sol na Moquinha. E como o rio busca o mar, você procurar. E encontrei meu peito esse amor que ele não quis te dar. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz. Perco a cabeça e quem nem sou fã. Sem juízo, faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo. Olha o time do Aventura, o maior campeão de Ananindeua, tá aqui com a gente. Um abraço, Michel. Faço sonhar, mas nem amanheceu. Você já me esqueceu. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. O campeão da saudade. Aqui, DJ Michel. Ei! Essa noite eu não dormi. Como é que dorme com esse grave? Só pensando em você. Ai, que saudade. Desculpa. Bora, Rodrigo! Meu abraço. Bora, Nina, pra cima. Olha a motoqueira aí. Um pedaço. Meu parceiro Júnior já é com a gente. Junto do celular. Bora, Júnior. Lá da Sacramento, chega junto. Põe estrelas no teu corpo. Põe o sol na minha vida. gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Som do amor. Super DJ Michel. Super DJ Michel. Aqui. Vira a viola e cante uma canção. Olha essa canção. Pra mim. Aqui com o Michel, bora. Que fale do céu, que fale do mar. Ai. Que fale da vida e de Deus. Você, diga que você pretende tudo deixar. E a galera dançando a saudade com o Michel. Que só lhe interessa da Michel poder me amar. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. E aí, parceiro Rodrigo? Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vamos ver se eu encaixo ela aqui, hein? Ai. O amor. Só lhe interessa da vida poder me amar. DJ Jabona com a gente, DJ Dedé, Pangadão, amigo Adilson aí do Palio Mil Grau, a galera da Alça Viária aqui com o Michel, obrigado, valeu meu irmão. Vamos lá! Numa ilha deserta em alto mar. Uma ilha deserta em alto mar. Água do sol, meu irmão. E aí? Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Água do sol, meu irmão. Com você no pensamento a insistir. Olha a Jorge Motoqueira, segundo Apolo, falou que ela é cineral agora, olha. Será, Joyce? Só liguei. O Supremo. Liguei pra te dizer que o som do amor. E os momentos que felizes nós passamos. Se morrer, Rodrigo dá valor nessa aí, né, Rodrigo? Comigo. Olha a Nina aí. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Segura! Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Sentir as suas mãos a me afagar. Vivendo a paz desse amor. Parceiro Júnior lá do Benguim com a gente, a equipe Salpitel, bora Júnior, tá aqui com o Michel, bora Júnior. Olha, daqui tem Palácio dos Bares, viu? Como pode, Falou que vinha pra cá com o Apolo e tá aqui com a gente, presente. Obrigado, Júnior, tamo junto. Júnior, velha guarda aí, ó. E agora tão distante, sem amor. Ai. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito e pra sempre desfrutando desse amor. E o quê? E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós, na impressão irá sentir o meu calor. Olha a equipe aí, os Piranhas de Benevides, já aqui com o Michel, recordando. Olha os Piranhas aí, ó. Vendo a paz desse amor. Toma! Valeu, Junior! Tava 0-0, olha. É Cineral, meu amor! Já já daqui a pouquinho, Michel. Fala pro Palácio dos Bares. Palácio dos Bares, na Cundo! Ah, que saudade! Escute essa canção. Escuta aí, Rodrigo. Que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração. Ele sintonizou no Cineral, já era. Você me sintoniza e a gente então sintonizou, gostou nessa estação. Ai. Aumente o seu volume que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Tem remédio pra doido, tem? Aumente o seu volume que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Bora pra cima, Tucano! E agora sim, aqui. Ai. Pelo meu nome, não me chama. Você é quem. Alô, Marcelo da Light! Mas não vai me abandonar, viu, meu irmão? O homem que te ama. Deixa! Deixa eu penetrar na tua onda. Deixa eu me deitar na tua praia. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Aumente o seu volume que o seu. Ai. Não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Vamos lá. Aumente o seu volume que o ciúme. Bora recordar. Não tem remédio. Já já, DJ Fábio F10. Pra detonar muito o som pra galera. E já estamos gravando o CD. E agora sim, aqui gravou. Pelo meu nome, não me chama. O amor. Você é quem foi. DJ Michel. Mas a voz do homem que te ama. Deixa, deixa eu penetrar na tua onda. Deixa eu me deitar na tua praia. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente se dá bem. Oi. Que a gente se atrapalha. E o Michel toca saudade assim, ó. Papai, onde está você que nunca vem? É doido. Tantas noites sem poder dormir. Saudade. Vi

história. Uma nova emoção. O Supremo vem aí.